Aonde estás? Por que te escondes? O que te aconteceu? Por que procuras fugir da presença do teu Deus? É impossível alguém fugir, se ocultar do seu olhar. Ele é espírito e está em todo lugar. É bem melhor você parar, tentar mudar de posição, enquanto é tempo, fugir desta escravidão. Elias na caverna, Jonas no porão, Adão atrás da moita, não conseguirão, não. Não adianta você tentar se ocultar, pois no fundo do abismo ele também está. Não adianta você tentar se ocultar, pois até das estrelas manda descer de lá. Olha ele aí, você não vê, mas ele perto está. Está aí, está aqui e em todo lugar. No universo imensidão, está em toda dimensão. E bate agora forte no teu coração. Está pedindo para entrar, querendo te fazer feliz. Se entra ou não, amigo, você é quem diz. Elias na caverna, Jonas no porão, Adão atrás da moita, não conseguirão, não. Não adianta você tentar se ocultar, pois no fundo do abismo ele também está. Não adianta você tentar se ocultar, pois até das estrelas manda descer de